César passou passando dunas, com gata final LS e chama agora a torre 118-95. Avante. 89. Autorizado para estacionamento sobre táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi. 4, muito boa noite, o existe no 0, no 0, reporte vai estar travado. Checado 604. Salomé 604, está autorizado o pouso pichando 0, vento 090 graus, 12 anjos. Livre pouso na 190. Oceané, 6310, ponte 6, puxa para estacionamento. Autorizado, chame táxi. Oceané, 6310. Gente, o Serra Bravo Mike, fica atento ao cheiro turbulento do Boeing da Gol, que pousa lá no zero, após estar autorizado na colagem de pistão 7, o vento 090 graus, 11 a nós. Poderia confirmar o nível? Tá. O 3526 tá pronto para a cópia? Afirmo. 3526 para Aracaju, nível 190 autorizado, decola da pista 90 com primeira curva à esquerda, na saída Pucajama, Pajama, direto Aracaju, controle Salvador 119.8, torre 118.95. Aciona 5405, o 3526. Dois no meio correto, chame pronto para pushback estacionamento. Tomará quando TP. Salvo Delta 3858, puxa estacionamento. TAM 3858. O estimado é de aproximadamente 5 minutos para esse pushback devido a tráfegos que dependem aí da da saída desse setor do pátio para o táxi e já realizaram um pushback. Aguarde. Gente, não aguardo, 3858. Com 3 horas e 40, está alternando Campinas a bordo 81. 1889, táxi via Pátio 1, Indy Alfa, próximo ponto de espera do 10, Torre 1, 8, decimal 95, ajuste 1090. Boa noite. 1090, ajustado via Indy Alfa, ponto de espera, vai chamar a Torre 1895, obrigado pelo trabalho, 1889. Controle, 1604. 1604, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, para o táxi do 863-0, 148 a bordo, por 3:20, Natal. Xanermia 3-1-0, vai seguir o tráfego da Gol como número 2, ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-0, uma boa noite. Boa noite, 1-0-0, os colegas da Gol, ponto de espera 3-9-5, Xanermia 3-1-0. Serra Bravo Mike, decolada 5-1, não chama controle 1-1-9, decima 8, bom voo. 19-8, grato, uma boa noite, conseguir Serra Bravo Mike. Tô em Salvador, boa noite, 1-8-8-9, da Gol, pode esperar aí 1-0, pronto. O Gol 1-8-8-9, está autorizado a linha e manter, cabeceiro no 0. A linha e manter, puxa 1-0, 1-8-8-9. Solo Salvador, é o TAN 3662, formação Quebec, pronto para a Copa Natal. TAN 3662, para Natal, aguarde 4 minutos. Que agora? Controle. Salvador, boa noite, Papa Dante, Serra Bravo Mike. Serra Bravo Mike, boa noite, sai da bomba, contato radar vigilância. Suba e mantém nível 270. Ciente na mão para o 270, Serra Bravo Mike. Salvador, 119, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5173, TAN 3662. E autorizou, Natal, 370. Depois do 1-0, decola 1-0, cruzando da esquerda, Puca, Zipa. 19-8, controle, 1-1-8-9-5 a torre, 5-1-7-3, contar no 0-1, tá 3662. Então, 3662, correto, chame para posicionamento. Chamar. O Gol no 604, visual com a Airbus da Bianca no táxi. Permanente. Vai dar passagem ao mesmo e após ingresso via Juliette para o gate 02. Gate 02, visual com TAN 3858, não escuta? Não escuta, 3858. Coordeno com a equipe de solo para guardar tráfego da Gol, parquear no gate 02 e após iniciar seu pushback, chame para o táxi, TAN 3858. Gente, após o Gol, parqueando no 2, inicia o 3858. 10, vento 090 graus, 1119. Livre decolagem, 1889. Boa noite, Oxenia 6310. Oxenia 6310. 1-0, muito boa noite, ali, mantém cabeceira 1-0. Ali, mantém 1-0, chamei 3-1-0. Gol 1-889, decolar do alto 5-5, vai chamar controle 1-9, decimal 8. 198, gol 1-889. Controle Salvador, boa noite, 1889 da Gol. 1889 da Gol. Contato radar direto Leda Vigilância. Leda Vigilância. Papaquilo, boa noite, a sua identificação desce, mantém 2000 pés, 1-0-1-0, direto, posição, Duna, Papaquilo. Direto, Duna, Papaquilo. Lima Papaquilo, controle, voa direto, posição Duna, desce para 2000 com 1-0-1-0. Oceania 6310, decola 258, chama controle em 119, decimal 8. Oceania 6310. Controle Salvador, controle Salvador, Oceania 6310, passa 1700, Pocajão. 6310, boa noite, contato radar vigilância, direto Cuca, sua minha técnica 3310. Direto Cuca 310, chama 6310. Corrigindo, para 300 e seguinte, 330, chama 6310. João Pessoa. De 858, táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 10, uma boa noite. Alfa, ponto de espera 1895, obrigado. Salvador, boa noite, é o 3858 da TAM, ponto de espera próximo. TAM 3858, muito boa noite, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém 90, 3858. O TAM 3858 está autorizado a decolagem, pista 10, vento 090 graus, 109. Sente, a linha decola o 3858. Terra Bravo Mike, passa 160, chama centro Recife, frequência 126, decimal 85. Ciência, para Recife 2, vamos alternar. Alternado, retornaste essa frequência, Terra Bravo Mike. Voo no 618. 89, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1. 125, 1 pro gol 1889, boa. Boa. Bom, volta. 52 no meio autorizado, chame táxi. Salvador, boa noite, gol 9278, centro da Quebec, passa nível 125. Gol 9278, assina identificação, desce 3 mil pés, direto, posição, duna, identificação, vigilância. Descendo para 3 mil pés, pode voar na posição Serra Vista 366? Ok, Serra Vista 366, positivo, está livre. Sempre voar na posição 366, 1009, confirma, viu? Ainda não, é 1010. Controle Salvador, é o TAM 3858 na escuta. 3858, boa noite, sai da Momo, submarino nível 370. TAM 3858. 3858, Momo 370. Trip 5216 está acionado para o táxi, estamos com 58 a bordo, 3 horas e 30, Salvador, alterno. Trip 526-26, táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 10, 10, uma boa noite. Pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera, Torre 1895. Chané 6310, chame agora Recife, frequência 126, decimal 85. 285, Chané 6310. Estabilizado, Lima Papaquilo. Estabilizado, Lima Papaquilo. Pastor Salvador, Azul 4298. Azul 4298, retifique. Para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 0. 4 mil no 0 no 0, com a velocidade ideal. Está no 01, a TR vai passar na nossa retaguarda? Afirmativo, a sua retaguarda não, ele vai ingressar aí no setor e livrar pela Índia. Afirmativo, então após o TR para livrar na Índia, está autorizado, senhor 362. Torre Salvador, muito boa noite, é o 35216. O 35216, autorizado a alinhar e decolada, pista 10, vento 090 graus, 10 nós. Alinhar e decolada 10, 35216. Para 2224 para Juazeiro, autorizado nível 190, decolada pista 10 com primeira curva esquerda na saída Momo. Controle Salvador 1, 19.8, Torre 1, 8.95, aciona 5497, passarei 2224. 90 graus, 1.09. Curva esquerda, perfil da saída Momo. Controle 1, 19.8, a Torre 1, 18.95 e o transponder 5417, passarei 2224. Confirmando passageiro 2224, após Momo, direto Paulo Afonso, direto Juazeiro. Ah, na saída Momo, após Momo, Paulo Afonso e após Juazeiro. Passageiro 2224, ciente. Passageiro 2224, chame pronto para pushback, seu nome. Reportará, 2224. Saída subindo para o 250. Mantendo 250, 3258. Reporta final 17. Baixar travado. Bela. O 35216, decolada 09, estimar controle 119.8. 19.8, chamará o controle 35216, boa noite. Controle Salvador, boa noite, o 35216, saída Pouca. Boa noite, 35216, contato radar, sua para o nível 190. Sessão 90, 5216. Voo 9278, está autorizado ao final do procedimento da RINAVE, desça para 2.503, informe em Serra Vitor 366. Sente autorizado o procedimento, vai fazer o ISC do 10 e LS. Repartará a fonte estabilizada, voo 9278. Procedimento ILS e ISC, informe no final do procedimento. Samará, voo 9278. 90 graus, 089. Yeah. Do 1285. 1285, está 3258. Boa noite, 5591, identifique, chegada Golf, feita para 4.000 pés, o ajuste no 090. 4.000 com 090, 5591, contigo mais direto. É a chegada, seu número 3 na aproximação. Ah, ok. Azul 4298, número 2, autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000, o ajuste no 090. 2000, número 2, final do atendimento autorizado, azul, 4090. Volume 04 para Fortaleza. Volume 04 para Fortaleza, nível 370 autorizado via Peso 19. Decolagem da Pistona 0 com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 119.8, torre 118.95. Aciona 5412. Volume 04. 370 para Fortaleza, via Peso 19. Colada 1-0, cobertura, perfil da Momo, transporte protinho. Controle 1-9-9-8-2-9-0. O número 04, chame pronto para o feedback, seu nomeamento. Estabilizando o localizador com capa V. O Gol 9278, ajuste no 0-0, reporta abaixado travado. Ideia, reportar abaixado e travado, Gol 9278. Tô, posso, posição pouca? Agora de coordenação, 5-2 no meio. O nível final permanece, o 5-2 no meio? 1-7-0, solicita nível final. Sete, cinco, 2:50 Fortaleza. 19278, tem livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 90 nós. Autorizado pouso no zero, gol 9278. Ponto 0-0-1-1-8-9-5, boa noite, meu presidente. 5-2 no meio. Salvador, 3662, está pronto, ponto 0, 1 horas. O TAN 3662 desviou ao contrário na curtíssima no zero? Afirma. Gente, após o pouso do mês, a Lima tem cabeceira no zero. Após o pouso da aeronave, ele mantém no zero, TAN 3662. Sol 9278, sala 18, livre à direita, chama Sol ali, 121, décima 9. À direita e 1219, gol 9278. 95. 2591, está livre a final do procedimento, desce para 2000 e informa o localizador. É, 5591, descendo para 2000 e informa o localizador. Está livre, de descendo de velocidade? Está livre, 5591. Vento 080 graus, 10 nós. Autorizado decolagem no zero, tá 3662. Autorizado 5591 para de Duna. Autorizado para de Duna 5591. Decola 220, última controle, 119, 18. 19-8, 3662. 2-4-2-9-8, está autorizado pouso, pistão 0, vento 080 graus, 089, apenas confirmando, baixada travada. Baixada travada no momento, livre pouso, azul 40, correção 4298, confirma o vento. O vento 080 graus, 08 nós. Gente, graças a Deus. Voo 9278, táxi via Juliette, gate 08. Sente via Juliette para o gate 08, voo 9278. Estacionamento, voo 1604, portão 2. Autorizado, chame táxi, voo 9604. Como sua razão subida? Vai manter em torno de 2.000 a 3.000 pés, tá? 3.000 a 6.000. Felipe 5.2.6, razão subida? Razão média de 600 pés por minuto, desça presente até o nível 170. 5.2.6. Azul 4298, chama a sala em 121.9. Opa, desculpa. 4298, Zona Golfo. Azul 4298, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Via Alfa e mantém antes da Juliette, 4298. Interceptando o localizador 5591, Alvará na final da Sete Salvador. Chama Torre Salvador 5591, frequência 1895. Salvador 1895, 5591. Localizador, Alvará foi aliás. 5591, muito boa noite, o ajuste altímetro no 090, reporta baixar travado. Vamos lá, baixar travado 5591. 662, informa o tráfego, só possuindo 12 horas e 5 milhas com destino de Aracaju, cruzando agora o 150, subida até o 170, é um Alfa Tango 72. 79, isso, 3662. 5591, estou autorizado, pouso, pista 190, vento 090, Bélgica, 109. Autorizado pouso trip 5591. Azul 4235, acione identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés. O ajuste 1090. Número 2 na aproximação. Obrigado. Seu chané 6313, identifique, chegada bom, desça para o nível 050. Salvador, boa noite, gol no 076, passa 220, dá com meu. Boa noite, gol no 076, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060. 060, chegada Mari, gol no 076. Boa noite, 3555, contato o radar passando ponte, vou na Pro de Bonf e chamo no ponto ideal de cidade. Bonf, quando tiver um apelo. E para o apelo, mantenha a Pro de Bonf. Mateus. Claro. Olá. 5216, chame agora o... Recife, frequência 126.85. Caso negativo, Aracaju na frequência 1203. Centro Recife 2685, alterna contra o Aracaju 203. 5219, quando aqui. Confirmando trip 2262. 3662, tráfego superado em altitude. Chame Recife, frequência 126.85. Que é Recife agora 2800, da 3662. Boa. Boa noite, total 9907, identifique, chegando bom, desça para o nível 070, redução para 250 nós. A descida bom, na chegada bom, descendo para 070, reduzindo para 250. Então, 3305, informe sua linkada. 230 mais. Azul 4235 está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, ajuste no 00, está livre velocidade para o final do procedimento, é o número 1. Número 1, 2000, reportar a estabilidade então, 9342. Então 3305, mantenha 2309, só número 4 agora na aproximação. Vai manter. Passarelo 2224, nosso POB de 64, autonomia 6 horas mais 40 minutos. Alterna Fortaleza, Passarelo 2224. Passarelo 2224, táxi via Pátio 1, Índia Alfa. Ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 9-5. Ajuste 1-0, 1-0. Uma boa noite. A Pátio Índia Alfa, ponto espera 1995, bem dois. Uma boa noite, um bom descanso. O 35591 vai manter antes da Juliette, aguardar a passagem de ATR da Passaredo e após ingressar para o OPAT 3. 35591. Juliette vai manter antes da Juliette, aguardando a passagem do ATR da Passaredo, um posso prossegue OPAT 3. 35591. Gol 604, chame o controle 10098, aos 31. 098, obrigado, boa. 604, a saída é a Momo, passa agora a 2000. Noite, gol no 604, contato radar, sopa para o 370. Tive ascensão 370, gol 604. Puxando a 63 no 3 Medusa para 2509. 3509, 63 no 3. Afirma, está autorizado em gastar Juliette até o Pátio 3, posição 05. Espera da 190, já está pronto. Passaredo livre ali, decola pista 10090 com 11. A linha decola, o 2224. Sequência 3305. 3305, estator vetor para sequenciamento, curva esquerda, proa 010. Permite o curso do localizador, desce e mantenha 3.000 pés. Esquerda 090, desce para 3.000, limite curso do localizador. Gol no 658, não, gol no 604, suba restrito para o nível 350. Restrito, ascensão, nível 350, gol 604. Azul 4235, retoração para final do procedimento, curva esquerda, proa 180. Confirma, azul 4235. Confirma, azul 4235, foi Duna da presente. Duna da presente, 4235. Decolou aos 3519.8. 1998, grato, boa noite, bom trabalho. 53.010, 3300. 076, reduza para 2209 e se mantém o 050. Para o 050, reduzimos o 29, 077. Controle Salvador, boa noite, Passaredo 2224, transfere. Boa noite, Passaredo 2224, precisa sair da Momo, suba para o nível 190. Perfil Momo acendendo 190, Passaredo 2224. Para a descida trip, 55 no 5. 55 no 5 da trip, desça para o nível 080. 080. 3305, complete a final do procedimento, aguarde transferência de comunicação e vai seguir em pré 190 à sua frente, 8 milhas. O Gol 9287, Sente da Romeu, pronto, cópia? Afirmativo e afirmativo. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar 1-0 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, via Upazul 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle Salvador, operem 119, décima 8 e o transponder 5423. 360 Guarulhos, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, uniforme Zulu 16, BHZ, Trivi, 1985423, gol 9287. 5923, eu transpondo, deixa eu pronto para o tiver funcionamento, gol 9287. 59 não pode ser. Direita 020, Passaredo 2224. Direita 020, quando me seguir a 020, está autorizada a sessão para 109. Negativo. Estabilizado uma 020, prossegue acendendo para 190, Passaredo 2224. 4235 da Azul, chame agora a torre 1895, tem um bom pouso. 1895, boa, 4235. 305, completa a final do procedimento, chame a torre 1895. 1895, boa. 050, Oxenar 63, no 3. Oxenar 63, no 3, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, ajuste 1010, informe no localizador. Autorizado, 2000 pés, 1010. É 3 ou no 3? Voo no 604, chame Recife, frequência 126.85. 2685, obrigado. Total 9907, desça para o nível 050. Total 9907 para o 050. Para 3 mil, 0076. Confirme, não entendemos, 6 ou 3? 3, voo no 076 e curva direita na proa 050 para o localizador. 3, 050 localizador, voo 076. Trip 55 no 5, desça para o nível 060. 060, trip 55. T2224, sub inicialmente restrito, nível 150. Restrito 150, Passaredo 2224. T3305, 2 milhas para o Índia Serra, baixado e travado visual. Aguardando pista livre, 3305. Total 9907, número 4 na aproximação. passa pro vetor para sequenciamento, curva direita, proa 230. Sal 9907 de controle. Afirmativo, curva da direita, proa 230, descendo para 050. 55 no 5, redução para 2209. 2209, 55. Repita o localizador, 1076. 1076, completa final do procedimento, desça para 2000, aguarde transferência de comunicação. Se possível, mantenha a velocidade até do norte. Ok, está com 500 nós, mantém isso? Confirmo. Plano nível de voo 190, vai decolar do 10 com a curva à esquerda na saída Pucca, transição Caju. Controle Salvador, apere 119.8 e o transponder 5426. Ok, então, autorizado João Pessoa no 190 na Pucca, transição Aracaju, decola da posição 10 com a curva à esquerda após, transponder 5426, controle 098, 5533, tomará para a posição 5393, contagiamento está correto, chama pronto, puxa. Chamará, obrigado. Na 6303, reduza para aproximação, chame a torre Salvador 1895. 295, 6305. Primo 11895. Total 9907, desça para 3000, ajuste no 090. Total 9907, descendo para 3000, 10, 10, mantendo por hora. Você vai seguir Boeing 737-800, está na sua posição de 11 horas e 10 milhas. Debatido, tem um prazo para isso. Trip 55 no 5, passou o vetor para sequenciamento, curva direita para o A230, desça para 4000 pés, ajuste no 090. Direita 230 para 4000, confirme o limite da proa. Salvador Rio, 59, 72. Sim, para o controle. Então, Rio 59, 72, muito boa noite, cruzando 80-6030, rodei a informação. Boa noite, Rio 5972, identifique chegada a Bonfim. Entra para o nível 100 inicialmente. 100 inicialmente, é bom para o Rio. Total 9907, curva esquerda para o Oriduna para final do procedimento, desça para 2000 pés. Está autorizado. Total 9907, curva da esquerda para o Oriduna, descendo para 3000. Uno 076, chame agora foi Salvador, 11895, redução a critério. 2895, pegado. Salvador, eu vou 1076. Confirma? Eu vou 1076. Estimativo, continua a aproximação, guarda o pistoleiro. Guarda. 2224, controle. 2224, não escuta, siga. Como é a sua zona de subida no momento? Espero. 7224, informação de tráfego. Estou de 12 horas, 21 milhas, rumo oposto, é um Boeing 727. Cruzando 140, descida para uma centena. Cliente, o 2240. Você precisa subir para o 090, 2224? Mantenha o 90 então, 2224. Confirmo, manter 90 até a ultrapassagem do tráfego. Positivo, 90 então. 35, está autorizado a ingressar a Juliette, irá prosseguir para o pátio 3, posição 03 do mês. Juliette, pátio 3, posição 03 do mês, 42, 25 da azul. Obrigado, boa noite, Juliette. 9907, informa que está uma milha à esquerda.